Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! Começa agora na Rádio Cidade. Ronca, ronca. This is religion. Apresentação: Maurício Valadares. Mas tô tranquilo, né? Tudo em paz, tudo em paz. Então, conforme nós falamos aqui na préviazinha, teremos várias participações interessantes pelo telefone. Promoção, qual é o telefone aqui da rádio? 2221-1029. Já aberto pra nossa torcida, pode ligar, pedir música, participar, passar alguma informação, né? Do que, de repente já escolheram o papo e a gente não sabe aqui, estamos comendo mosca. Pois é, a gente tá aqui viajando. Olha lá. Telefone já turbinado, né, cara? Tá vendo aí? Bom, mas enfim, para começar um novo dia, nada melhor do que essa música. Vai ter gente feliz, hein? Boa hora do palco, meu. Ronca, ronca. A Rádio Rock. Deixa eu botar assim um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? Alô, galera do Ronca Ronca, aqui é o Lopes Maravilha do Rock Bola. A parada é a seguinte, eu comi muita rã com manteiga. Eu tanto pulo quanto escorrego. Ronca Ronca. Então, para começar um novo dia, A New Day Rising, do Husker Du, faixa título do álbum lançado por essa banda maravilhosa, o Trio, disco lançado em 1984, Husker Du, sempre muito pedido no Ronquinho. E essa música é boa, Zeca, para aquela turma que, meia-noite, né, já começa a ejacular algumas babas já, né, travesseiro, aquele clima, né. Jô Soares que tá começando essa hora também, né? É, essa hora o Jô tá começando, então aumenta o som, bate cabeça, perturba o vizinho, né? É verdade. Então já manda logo um Husker Du pra rapaziada se alertar, né, cara? Tá aí. Aqui é o fundo, Grant Hart. O Husker Du, pra quem não sabe, era um trio, né? O Bob Mould continua firme e forte até hoje. O Grant Hart volta e meia lança o disco. O batera e o baixista parece que abriu uma filial do Bibi Sucos em Minneapolis, né? Sensacional, hein? É, especializado em açaí, vitamina de banana, essas coisas. Acho muito... que eu vou pra lá. Mas enfim, deixa eu dar uma passada no que nós teremos no programa de hoje. Roots Manuva, Kinks Sunny AD, The Kinks Mercury Rev, Humble Pie, Jesus and Mary Chain será a Pill Session de hoje. Teremos Jimmy James, prometido já há algum tempo e não tocado, XTC de volta ao programa a pedidos. Rapaz, vamos ter uma coisa muito bacana aqui do rádio brasileiro, uma homenagem a um radialista muito famoso. Mas, segura o groove aqui, Zeca. É o meu intento. Espaço, preciso de espaço. Sem vento, mostrar o seu crepúsculo de aço. Palhaço, não tenho tempo a perder. Quero voltar pra casa porque a terra azul de lá de cima é linda de se ver. Chego na hora certa, articulo o raciocínio pra entrar pela janela aberta da sua mente. Num bote elegante e mortal, como a raposa esperta. Diariamente procuro covis de chacais, assassinos terrestres e de outras fronteiras espaciais. As minhas rimas vêm em 3D para abalar o sistema e o tema é a falta de limite do que eu posso ver. Pode crer, me mantenho submerso a 20 mil léguas submarinas. Fumando minha sensimila, escrevo meu verso. Diamante em eterno estado bruto, te deixa puto. Habilidade natural de lapidar ideias que saem em forma de palavras que nem zangões zangados de minha colmeia. We'll be right back. Esse é o novíssimo disco do produtor multi-instrumentista Bid. Nós já havíamos mostrado a primeira faixa desse disco. Nós acabamos de ouvir Na Noite Se Resolve, com a participação do Black Alien e do DJ produtor brasileiro radicado em Nova York há muito tempo, Soul Slinger. Black Alien, Funk Buia, Bid, Rapping Hood. E essa faixa é com Rapping Hood. Um aliado, aliado, um irmão que caminhava lado a lado. E presta atenção, né, Zeca? A gente já deu toque aqui pra rapaziada cortar a unha, ficar perto do telefone, né? Não ficar namorando pelo telefone, não deixar o telefone ser usado para outras finalidades, né, meu querido? É verdade, a não ser dos 221-029. Já já a gente vai dar sinal verde pra promoção com esse disco do Bid. Bambas Ebiritas, volume 1. Clube da cidade, nascia amizade, rude sabotagem na parceria. De periferia, gravar um disco era tudo que ele queria. Respeito é pra quem tem, cantava o sangue bom. Num bom lugar está o maestro do canão. Uma informação bacana é que o Prêmio Claro de Música Independente acaba agora a sua votação no dia 15, sexta-feira. Essa semana é a última semana que a nossa torcida tem pra depositar o seu voto e um monte de gente bacana que tá participando. E sobretudo nos dois programas da Rádio Cidade que estão incluídos, foram indicados. O Ronca Ronca é a vez do Brasil, né? Isso aí. Vem falando disso há bastante tempo. É sempre bom essa investida da Claro numa causa totalmente independente receber o maior número possível de votos e participação e a rapaziada querendo, né? Já votou já, Zeca? Já votei, vou votar quantas vezes eu quiser. Mas olha... Mas isso é interessante porque só pode votar uma vez por cada e-mail. Quantos e-mails você é tem? É verdade. Eu tenho várias caixas diferentes. Futebol é mais um da Fiel. Eternizado está nossa amizade. Vamos voltar ao novíssimo disco do Chemical Brothers, já lançado no Brasil. Semana passada, a canção inesquecível foi a participação do Q-Tip nesse disco. E hoje tem o vocalista do Block Party, na música chamada Believe. Cidade. Aí está o Chemical Brothers com o vocalista do Block Party, a música Believe. Mas a participação da nossa torcida no Prêmio Claro de Música Independente deve acontecer pelo site da Rádio Cidade e pelo site do Ronca Ronca, Rádio Cidade. www.radiocidade.fm e roncaronca.com.br. Logo de cara ali tem todos os links possíveis e imaginários por onde você pode chegar ao site do prêmio e cravar a sua participação até o dia 15, até sexta-feira. Mas falando das novas bandas com o Block Party, recentemente o Caipirinha, nosso embaixador em Leeds, participou do programa pelo telefone e disse que tinha me mandado um tempo atrás uma banda que na realidade é a primeira existência de outro grupo britânico que vem sendo muito falado, o tal do Kaiser Chiefs. Já mostramos algumas músicas dessa banda, que eu até falei aqui que o Paul McCartney, na premiação do New Music Express, disse que o Kaiser Chiefs merece uma atenção especial. A tal da banda de Leeds, primeira versão do Kaiser Chiefs, chama-se Parva. Lançou, acho que apenas um compacto. O lado A desse disquinho de 7 polegadas chama-se Heavy. Ronca, ronca. Você ouviu isso? Cidade. Eu sou assim. Sem vinheta? Sua voz é mais bonita. Alô! Aí ao fundo, Jimmy James, retirado do CD Tributo ao Inédito, que ainda traz Jungles, Nelson Gonçalves, Gabriel Musac, Mandrill, Jason, Zumbi do Mato, Grave, Cabeçudos. Nós ouvimos a música com o Jimmy James, Pegar ou Largar, e antes, o Parva, primeira formação do Kaiser Chiefs, um compacto lançado, mandado pelo nosso colaborador Marcelo Caipirinha. Nós ouvimos a música Heavy. Telefone? 2221-1029. Coisa linda, hein? E eu tô esperando uma ligação aqui de São Paulo para a gente dar início à promoção com o CD do Bid, que nós mostramos logo no início do programa. Nós abrimos com o Husker do New Day Rising, logo depois o Bid com Black Alien, Na Noite Se Resolve, o Chemical Brothers com Believe, o cantor do Black Party, Block Party, o Jimmy James e o Parva. Mas então eu tô esperando a ligação, Zeca. Pois é, cadê o cara, bicho? Cadê o cara? Vou ter que ligar pra lá, pra São Paulo. Dá pra ligar aqui pelo telefone da rádio? Pra São Paulo? É. Dá não, é. Caramba, que unha de fome dos barracos mesmo, hein? E o Elmo James, conhece? Gosta? Gosta do Elmo James? O que está acontecendo aqui? Ronca, ronca. Cidade. Orientation, né? Podreira, né? Elmo James, nós ouvimos com Dust My Broom. Repetindo que o telefone hoje, a rapaziada que chega meio atrasadinha, né? Está com uma produção forte de atendimento, né? Várias telefonistas aqui, contratadas, recém-contratadas. Todas belíssimas. Oh, yeah. Mas antes de nós ouvirmos a próxima canção, vai dar o telefone? Claro, 2221-1029. Vou mostrar para vocês um disco muito interessante chamado Where the Buffalo Roam, um disco lançado em 1980. E ele cai como uma vulva, mais uma vez, assim como a sua participação aqui no programa, Zeca. Porque, jornalisticamente falando, é um fato muito interessante. Empacotou, agora, poucos meses atrás, em fevereiro, nos Estados Unidos, um jornalista que revolucionou a forma de passar notícia. Trabalhou muito tempo na revista, no jornal Rolling Stone. Um cara da pesadíssima, um cara chamado Doctor. Ele colocava um Doctor na frente. Dr. Hunter Thompson. Ele foi capa da penúltima edição da Rolling Stone, uma fotografia maravilhosa em preto e branco. Mas esse cidadão, conforme eu disse, ele revolucionou o jornalismo por ser absolutamente, totalmente despirocado. Despirocado mesmo. Drogado, ligado às coisas mais alucinantes possíveis. Colecionador de arma. Gostava tanto de arma que ele, provavelmente brincando ou tentando aferir a qualidade de alguma arma, deu um tiro na cabeça e essa hora tá batendo papo com o Jimi Hendrix. Que coisa terrível. Em 1980, esse filme foi lançado, Where the Buffalo Roam, com Bill Murray fazendo o papel dele, do Hunter Thompson. O caso é a história da vida dele. Positivo e operante. E o disco tem uma trilha sonora criada, idealizada pelo Neil Young. É muito, muito doida mesmo, com algumas orquestrações. O Neil Young com aqueles efeitos de guitarra que só ele sabe fazer. E músicas dos anos 60 e 70, clássicos, como Highway 61, do Bob Dylan. Tem Jimi Hendrix, duas músicas, Papa Was a Rolling Stone, com Temptations. Tem várias canções do Neil Young. Tem Purple Haze, do Hendrix também. Tem Creedence Clearwater Revival. E tem uma versão, rapaz, que nós vamos ouvir aqui agora. Esse disco eu acho que não existe em CD. Tem quase certeza. Hoje, quando eu tava vindo pra rádio, dei uma catada na internet e não achei nenhuma menção à existência, à edição desse disco em CD. Quer falar alguma coisa? Não, só pra galera prestar atenção, então, que é exclusividade, né? É, não sei se é tanta não, mas é muito engraçada. É o Bill Murray, né? Um ator muito consagrado. Esse foi um dos primeiros filmes do Bill Murray, interpretando Lucy in the Sky with Diamonds, dos Beatles. Olha! Evidentemente, empetrepando de corpo e alma o Hunter Thompson, né? Segura. Ronca, ronca. Cidade. A Rádio Rock. Agora em 45 fica mais louco ainda, né? Percebi que tinha alguma coisa estranha. É a versão. Não, mas nesse disco tudo é possível, cara. Tudo é possível ser estranho. Agora vai. Em 45, de repente, é melhor, hein? Nós já falamos aqui que o Jeff Buckley ouvia os LPs do Led Zeppelin em 45, né, cara? Ah, então é o lance. Yeah. O XTC que esteve aqui semana passada, muita gente pediu e a banda voltou com um clássico absoluto, né? Making Plans for Nigel, e antes o Bill Murray com Lucy in the Sky with Diamond. Bill Murray acordou geral agora, hein? Total, em 45 então. Deixa eu aproveitar e mostrar um pedacinho do Neil Young aqui nesse disco, nessa trilha sonora. Saca só. Uma informação bacana, porque, Zeca, muitas das coisas que a gente fala aqui, a rapaziada corre atrás mesmo, né? Esse filme, Where the Buffalo Roam, existe em DVD? Eu ia te perguntar isso, rapaz. Exatamente, ele existe em DVD, mas acontece o seguinte, quem já viu, diz que não presta em relação à trilha sonora. Por exemplo, existem duas músicas de Jimi Hendrix que, evidentemente, no filme, né, as canções acompanham momentos muito importantes da vida do Hunter Thompson, né? Tem Purple Haze e tem All Along the Watchtower. Enfim, no DVD, a editora que toma conta do material do Hendrix cobrou uma grana fuderosa. Então, os produtores do filme não colocaram as canções originais da trilha na versão em DVD. Então, quem puder alugar, ou seja, logo que for comprar o VHS, ele é muito melhor porque a trilha está devidamente garantida, né? Coisa tosca pra se fazer, hein? Exatamente. É dinheiro, né, meu amigo? Pois agora, é. Falar em tosqueira, vamos ver o Diz Mary Chain na Peel Session de hoje? Vamos lá. What the fuck is this? Ronca, ronca. Cidade. Isso aí é igual peito de homem, barata e o amigo meu, Mirandinha. Não serve pra porra nenhuma. I'm not the world's most physical guy. Why'd you squeeze me tight? You nearly broke. Ronca, ronca. Você ouviu isso? Cidade. Make me feel happy. Ronka, ronka. I want you to love me. Humble Pie, gravado ao vivo no Fillmore. Tem um ouvinte nosso, ô Zeca, que sempre manda e-mail pelo site da Rádio Cidade. É o www.radiocidade.fm. Exatamente. Aliás, você sempre, né, pode participar pedindo música, fazendo crítica através do site da Rádio Cidade. As mensagens chegam diretamente para a produção do Ronca Ronca, né? Então esse ouvinte sempre pede o Peter Frampton. Eu falei, pô, Peter Frampton, não sei o que, pô, o cara é um puta guitarrista, né? É verdade. Todo mundo, não sei o que. Mas, pô, vou mostrar o Humble Pie, uma das primeiras formações do Humble Pie, com o Peter Frampton, que tá aqui ao fundo, cara. Nós ouvimos a música For the Crip, uma composição de Ida Cox. E antes a banda do Ray Davis, The Kinks, com Lola, também é pedidos, hein? É só entrar lá no site da Rádio Cidade e fazer o pedido, cara. Vai lá, você é bobo, rapaz. Mais fácil tirar biscoito da boca de criança. Tá vendo aí? Olha a entradinha do Jerry Shiller, batera do Humble Pie. Esse se esguelando Steve Marriott, sócio fundador do Small Faces, coitadinho, lambeu junto com a casa dele na Inglaterra, né? Ih, rapaz. Manguaçando, manguaçando, manguaçando, acendendo, acendendo, acendendo, acendeu tudo. É uma desgraça, cara. É verdade, Zé, que tu fica rindo, cara. Produção telefônica aqui também tá uma coisa doida, viu, cara? Bonita essa menina, né? Essa menina é bonita. Ó, já achei ali. Cacetada, hein? Mas vamos ao que interessa, né, cara? Aí chegando a pegadinha do Moção. Tem aí até o pitoco do rádio que essa daqui, pelo cabo que passou aqui. Essa é pai d'égua. Essa aqui, ó, não tem boquinha não. Negócio de nhenhenhenhenhen não. Caba é bruto, que é mais grosso do que parede de igreja. O homem é mais grosso do que aqueles campos de passar toleta. O homem é bruto. Amiga, o nome dele é Chico Fernandes, o véio. É um véio Chico Fernandes. Ele não é jovem não, não é jovem, é véio. Ele, eu vou dizer que eu sou chaga. Eu vou dizer que o nome dele é Chico Fernandes, o apelido é Venta de Suvela. Venta de Suvela. Tem um amigo dele chamado Angelino. Não sei nem se ele conhece o caputo aqui. O nome dele é Angelino, um amigo dele, Angelino. Mora na rua do Chico Fernandes, que é isso que nós vamos fazer a pegadinha agora. Diz que o velho é popeiro. Aí eu vou ligar só enrolando, o cabra não botou muito detalhe não. Disse que não precisa também não, que o bicho pega ligeiro demais, um moído grande. Eu vou ligar só enrolando, dizendo não sei o que, não sei o que. Essas fuleiragens mesmo, que eu vou, deixa comigo. O véio aqui sabe fazer, deixa com o véio. Deixa com o véio, que o véio aqui sabe. Deixa eu ligar aqui. É o Chico Fernandes, é o Venta de Suvela, o apelido dele. Aí tá chamando aí. Alô? Alô, eu gostaria de falar com Chico Fernandes. Alô? Chico Fernandes? Alô? Alô, Chico Fernandes? Como é, véi? É Chico Fernandes? Chico Fernandes? Tudo bom? É, sim, diga. Tudo bom? Rapaz, aqui quem tá falando é Chagas. Tudo bem, né? Chaga? É o seguinte, rapaz, porque eu tô sabendo uma coisa aí, do Angelino, o Angelino que mora aí na rua do senhor. Angelino? Sim, rapaz, é porque eu tô sabendo um negócio, é muito chateado, sabe? Como é, rapaz? Eu tô sabendo um negócio aí, eu acho que o senhor não vai gostar, não. Como, rapaz? Eu posso dizer? Por quê, rapaz? Rapaz, é porque ele, esse Angelino que mora aí na rua do senhor, ele tava dizendo uns escandelos sobre o senhor aí. Eu posso dizer? Dizer o quê, rapaz? Dizer o que é que ele disse do senhor pra mim. Meu Deus, eu tenho nada a ver com esse filho da p***. Eu nem conheço esse cachorro, esse filho eu... da p***. Não, esse eu sei, eu digo. Dizer, o que é que o senhor quer? Não, diga, rapaz, que o senhor eu quer. Queria dizer porque ele tá inventando umas doidiças, sabe? É. Tá. Qual doidiça? Aí tá dizendo que o senhor não sei o quê, não sei o quê, aí ele... É. Assim fica dizendo não sei o que lá, não sei o que lá, sabe, a respeito do senhor. Diga o que é que ele quer dizer, diga aí, fale, o que é que o senhor quer e... Não, é porque diga ele... o que é que o senhor quer. Ele veio dizer pra mim, seu Chico Fernandes, que o senhor assim ficou, não sei o que, não sei o que, pra cima dele, sabe? Seu o que, eu quero saber o que é seu o que. Eu não sei não, seu o que é o diabo inferno. É porque ele disse assim, não, rapaz, porque... É? Ele disse, não, porque esse Chico Fernandes é não sei o que lá, não sei o que lá, e começou a se pabular, sabe? É. Aí disse, não, porque uma vez nós saímos, mas não sei o quê, não sei eu o quê. Não, eu nunca saí com esse condenado, esse filho da p***. Aí ele disse que o senhor não sei o quê, não sei o quê. Eu... Rapaz, eu vou te falar a verdade. Esse cabo até com frescura, com putaria. Não. Foi, eu achei também, seu Chico Fernandes, eu achei, porque... Como é que a pessoa chega pra mim, eu nem conheço. Tem um, assim, cabimento com o senhor, pra ele estar tá dizendo não sei o quê sobre o senhor. Diga o que é que ele quer. Diga o senhor e ele quer o que o senhor quer. Que eu não conheço não, o senhor. Você nem é que... Não! É o senhor. Ele, diga o que é. Eu não lhe conheço. Eu digo mesmo. Diga, pode dizer essa... Rapaz, pode dizer essa porra aí. Rapaz, acho que eu não vou dizer não, porque o senhor pode... Pode dizer, diga. Tá com medo de dizer, é? Não, é porque possa ser com o senhor... Parece que você tá com medo. Ele parece que... Não, pode fazer você diz. Eu vou dizer. Diga. Ele disse pra mim que o senhor tá com não sei o quê, não sei o quê, aí... É. Tá entendendo, né? Eu tô entendendo. Diga o que o senhor, diga o que o senhor quer. Não, aí ele disse... Porque putaria você e ele, né? Não, ele disse... A não. Com os dois. Ele disse... Ele tá aí, seu vizinho, né? Não, ele disse assim, rapaz, esse seu... Ele tá filho... junto de você ou não? Tá, agora é o seguinte, é porque ele tá mesmo... Tá uma caceta, ele tá, eu não quero saber de conversa não. Diga o que é que você quer, diga. Rapaz, para aí, que eu tô me irritando. Não, ele disse assim... Tá ficando puto. Ele disse, não sei o que lá com o senhor. Eu quero saber o que lá, vai. Eu quero uma caceta, rapaz. Vai tomar no c... Os dois, vai. Que pariu. Seu Chico Fernandes. O que, rapaz? Aí, sabe o que foi que ele teve? Ele se atreveu a dizer, sabe o que do senhor? Diga. Se disser merda e se disser coisa que eu não gosto, eu mando você e ele, os dois, vai. Que pariu. Peraí, não, tem calma. É porque ele disse que o senhor... Calma, não. Não tem calma, não, porque vocês dois devem estar com safadeza aí com putaria comigo. Não, ele disse, eu vou dizer. Eu não sou mais um puto a vocês. Sabe... Eu nem lhe conheço, nem conheço esse outro puto. Não, só não quero saber de conversa, não. Ele, ele chamou o senhor, sabe de quê? Ele chamou o senhor de vento de suvela. E por que você? Como é, mãe? Ele chamou o senhor de vento de suvela. Vento de suvela é a p... que pariu, o diabo que carrega ele pro inferno pra tomar no c... você e ele, que são dois ventos. Olha vocês dois frescos. Ei, senhor vento de suvela, é você... calma. Calma a caceta, menino. Ei, senhor vento de suvela, tenha calma que eu vou organizar aqui. Vai tomar no c... você e ele, rapaz. Se c... vai, rapaz. Não, deixa que eu acalmo ele aqui, eu acalmo. Você e ele tomar no c... vai, que pariu. Você tem parte com o cão, satanás, a besteira. Vocês. Ei, tenha calma, senhor vento de suvela. Vento de suvela, eu vento de suvela, a caceta. A tomar no c... você e ele. Ai, bem que ele eu disse... Eu vou desligar essa porra. Bem que... Eu vou desligar, porque você tá com putaria, rapaz. Você tá com frescura. Bem que ele disse que o senhor não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas ele. Você é cheio de frescura, você e ele. Ronca, ronca. Senhor vento de suvela, eu... peraí, eu tenho respeito à polícia. Eu passo você e polícia e tudo, rapaz. Agora, eu só tenho uma coisa. Se eu souber quem é dos dois, qualquer um dos dois que eu souber com esse filho da p***, eu sabia que é meu vizinho, quem foi esse filho da p***. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar uma facada no filho da p*** desse. Ei, tem calma, tem calma. Ei, seu vento de suvela, tem calma. Eu vou desligar essa porra, vou desligar. É, meu camarada, o Moção não é brincadeira não, viu, rapaz? Coitado venta de suvela. Venta de suvela tomou em pé que nem a mulher do boi, meu amigo. Conhece o Moção? Conheço. Pô, vem, Moção. É sucesso espetacular, né? Daqui a pouco a gente vai pro faturar uns por isso que eu dei um somebody love aqui. Beleza. A produção telefônica aqui subiu pelas paredes, tanto rir, né, cara? Vai apertar aí agora, Pedro? Vou apertar um negocinho aqui, posso? Oh, yeah. Então já é. Boa hora do palco, meu. Ronca, ronca. A Rádio Rock.